Quem vive no campo, cada experiência é uma chama que ilumina o caminho para o conhecimento. Está começando O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido. Olá, o programa O Candeeiro está no ar. Voltamos para contar mais uma experiência, fruto da criatividade e da força de vontade das famílias agricultoras do semiárido. A história de hoje é protagonizada pela agricultora Maria Silvia de Jesus, da Fazenda Lagoa de Fora, comunidade de Campos, interior da Bahia. Estamos apresentando O Candeeiro. Histórias de vida que alumiam o semiárido. Nascida em uma família de agricultores, Dona Maria Silvia de Jesus, hoje com 44 anos, é casada, mãe de 4 filhos, sendo um homem e 3 mulheres. Na lida com a roça, ela conta apenas com a ajuda da filha mais nova, pois os demais já possuem família e outros moram fora da comunidade e estão envolvidos com os estudos. A falta de condições para armazenar água e produzir na comunidade fez com que Dona Maria Silvia se mudasse para Salvador, a fim de tentar a vida como doméstica. Viver longe da família em uma capital sem conhecer ninguém não era fácil. Por isso, Maria Silvia voltou e assumiu parte das terras herdadas dos pais que acabaram de falecer. Desde então, ela começou a cultivar, mas enfrentava problemas com a falta de água, que não dava sequer para beber e cozinhar os alimentos, como ela nos conta. Quando descobri uma maneira de cuidar das hortaliças sem poluir a terra, não contaminando as plantas, usando o adubo orgânico e os defensivos naturais, então terei gosto pela terra. Através do ajudo do meu esposo José Aparecido, que é técnico, comecei a usar os defensivos naturais. Gostei e faço até hoje. A água para consumo humano foi garantida à família. Mas a água para produzir ainda era escassa e a família enfrentava dificuldades até que uma nova tecnologia trouxe a esperança de vida para a agricultora. Antigamente eu fazia num tanco, o tanco era de herdeiro e as galinhas começavam a mexer. E eu mudei para um oi d'água que meu pai tinha ali no riacho. Não abri o poço nesses 13 anos, o oi d'água foi e secou. Comecei a fazer as hortas no poço, a água do poço não é muito boa, a água é salgada, não saía bem as hortas. E agora com a chegada da cisterna, né, a cisterna, minha cisterna calçadão, a água é muito boa, só água de chuva, dá até para beber. Quando conquistou a primeira renda, Dona Maria sentiu-se motivada a ampliar a produção. A perseverança em produzir valeu tanto a pena que a agricultora conseguiu ampliar a sua infraestrutura hídrica. Ela conseguiu, com bastante criatividade, adaptar a cisterna calçadão para um modelo de enxurrada. A mesma tecnologia, captando água nos dois formatos, aumentou a capacidade de produção da agricultora, que passou a comercializar a produção em outros pontos de vendas. Eu ampliei, porque a minha cisterna é calçadão. Aí, devido à necessidade de mais capacitação de água, eu adaptei ela para calçadão enxurrada. Ah, então hoje você tem uma cisterna só, a função enxurrada e calçadão. É, enxurrada e calçadão. Aí consegui capacitar mais água e aumentar a produção mais. Para garantir a qualidade dos produtos, a agricultora utilizou técnicas de produção agroecológica. A qualidade é bem reconhecida pelos clientes, que preferem comprar a Dona Maria Silvia sabendo que ela não utiliza produtos químicos. Dona Maria fala sobre algumas das técnicas que ela utiliza para produzir sem veneno. Hoje, com os produtos orgânicos que eu mesmo cultivo, sei que meu filho e toda a minha família estão alimentando de forma saudável. Sei a origem da alimentação da minha família, portanto, o quintal produtivo contribui cerca de 60% da alimentação diária, pois não compro mais verdura, fruta e hortaliça, tudo do meu quintal. Com o sucesso do seu empreendimento, Maria Silvia mostrou aos filhos que há futuro no semiárido. Os que pensavam em ir embora já planejam um futuro onde nasceram e junto com a família. Aqui mesmo em minha comunidade e nas comunidades vizinhas, a Recife e Lagoa da Pedra. Cerca de 40 famílias esperam em sua casa os meus produtos, com a ajuda do meu filho Igor, que entrega a mercadoria nas casas. Quando as pessoas vêm até aqui comprar também. Para a dona Maria Silvia, valeu e muito experimentar e adotar estratégias para que a sua produção se estruturasse. Ela aponta as principais conquistas alcançadas. Com a comercialização dos produtos, minha renda aumentou. Além do dinheiro que recebe por semana, eu não compro nem verdura e nem fruta. Então, meu quintal contribui cerca de 50% de renda mensal. Dona Maria Silvia, que também cria ovelhas, pretende para o futuro ampliar a produção agroecológica. Ela também deseja tornar mais farta e diversa uma área de preservação da caatinga, que atualmente possui apenas uma espécie, chamada pau de rato, que serve como pastagem para os animais. Temos certeza que a experiência de Dona Maria ainda dará muitos outros frutos. Por hoje, ficamos por aqui. Lembrando que essa e outras histórias sobre o semiárido podem ser conferidas no site da ASA. O endereço é asabrasil.org.br. Para entrar em contato, você pode escrever para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190. Se preferir, basta mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0 operadora 81 2121-7666. Este programa é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. A apresentação de Mariane Biggio e Daniel Lamir. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. E assim termina mais uma história. Você acaba de ouvir O Candeeiro, histórias de vida que alumiam o semiárido.